As cordas que assim desafina e podem das rimas da nossa canção. Se hoje somos folha morta, metais em surdina, fechada a cortina, vazio o salão. Se os duetos não se encontram mais e os solos perderam emoção, se acabou o gás pra cantar o mais simples refrão. Mas iremos achar o bom, um acorde bonito som, e fazer com que fique bom. Outra vez, o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha a mão outra vez lá, o show tem que continuar. Se os duetos não se encontram mais e os olhos perderam emoção, se acabou o gás pra cantar. Iremos achar um tom. Nós iremos achar um tom. Fá maior ou menor. Fazer e fazer com que fique bom outra vez.